O azul 4082 afirmativo, será possível. Mantenha a proa aguardando o Sierra Vitor 363. Final 07, eu levo até o céu. Hotel está autorizado pouso no 7, vento de 240 graus com 10 nós. Se encontra fora de operação. Fazer o 4082, prepare LS Zulu. Confirmando, o glide agora é disponível devido à liberação total da pista. O azul 4082 será autorizado em LS X-Ray. Gente, o Lima Hotel Hotel, solo 27, livre táxi, 745. 290 visual. Zulu November, chama a torre frequência 1118 decimal 95. 295 para a torre November. Zona 98, reduza para velocidade de aproximação. O transporte de enfermo está nessa posição de 1 hora, 8 milhas. Está estimando 3 minutos para a cabeceira da pista. Tem condições de reduzir mais? Já reduzindo. Autorizado final da 17, reporte curta final. Final da 17 autorizado, reporta na curta. Vamos ver. Vitorinha e Juliette, acione, chame pronto para o táxi. Passa no 4. Traçado, passamos 190 para 150, centro da informação novembro. Antracan 4714, aciona a identificação, lença para nível de voo 110, via chegada TPIP 1. Confirmando, autorizando para voo médio 1, a destinação 110. Antracan 4714, mudança de pista para 28, o vento agora 230 graus com 109, a chegada é a TPIP 1. Pitman vai checar uma TISA, confirmando a operação e extensão total da pista. São 4714, pista operando em toda a extensão. Ok, azul 402, mantenho 70, ainda feliz. Zona 98, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. 1895, boa. Azul 4082, boa Sierra Vitor 362, para procedimentos ILS X-Ray. Desça para 4.000 pés, ajustando 0 no 8. 4.000 na proa Sierra Vitor 240 graus, 109. Malvelo, pouso autorizado. Salvador, bom dia, OTAN 3198, final abaixo do trabalho. OTAN 3198, bom dia, continue a aproximação, o ajuste no 08, aguarde a autorização de bolsa. Guardando autorização, 3198. OTAN 3198 para informação, o vento 240 graus com 1 nós, variando de 5 a 1,4 nós, 5 a 14. Aguarde a autorização. Guardando. O Eco Zulu 90 no solo aos 32, livre táxi via Papá até o Pátio 5, frequência livre no corte. Vitorino Juliette, alinha e mantém cabeceira no 7. OTAN 3198, autorizado pouso, pista 10. Desde pouso, 3198. Vitorino Juliette, autorizado a decolagem, pista 17, o vento 230 graus, 08 nós. Pista 363, desça para 2500 pés, ajuste no 08, autorizado o procedimento. 1219. Vitorino Juliette, decolado aos 35, prossegue corredor axé, 1000 pés, controle 1208, tem um bom voo. 5.8 graus, né, ó, 1000 pela axé. Controle Cordial, bom dia, Papatango Victor India Júlia. Papatango Victor India Juliette, mantenha o corredor axé no meu pé, reporta farol da barra. Reportar a farol da barra, Júlia. 4082 está recebendo a informação do ILS? Prossiga. Negativo, não está recebendo, completamente visório, certo? O Azul 4082 tem condições de completar o procedimento sem informação do localizador? Afirmativo, completamente visório. 4082 chama a torre 1 no 8.95. No 4, para informação, não estamos recebendo a informação do localizador. Tem condições de efetuar o procedimento RNAV para a pista 28? Afirmação, tem condições de fazer RNAV. 47 no 4, será autorizado o procedimento RNAV após Momba, voo Serra Vitor 362. Após Momba, voo 362, 47 no 4. Azul 4082, o vento 220 graus, 09 nós, autorizado pouso, pista 28. Livre, pouso 28, 47 no 4, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 8. 4.000, 1-0, 1-8, 47 no 4. Apresente o 362. Tan 47 no 4, autorizado o servidor 362. Voando 362, Tan 47 no 4. Torre, bom dia, Azul 2719, com a espera da 28, pronto. Azul 2719, bom dia, visual com a Embraer da companhia curta da 28? Afirmativo. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 28, Azul 2719. Faz boas a linha e mantém. Azul 4082 no solo aos 41, libere à esquerda, Mantenha a posição antes da Alfa, chame o solo. 121 no decimal 9. Azul 27119, após a decolagem, mantenha a proa até 2.500 pés. Autorizado a decolagem da 28, vento 220 graus, 09 nós. Decolagem da 28719. Vitorinho de Juliette, frequência livre. É o regresso, cara. Boa tarde. Sete no 4, autorizado o procedimento RNAV, reporta passando Serra Vitor 363. Livro RNAV, reporta lá sobre o 363, interceptando na final da RNAV, da 4, sete no 4. O 2712. 2719, decolada os 43, chame o controle 920 decimal 8. 908, boa. Azul 2719, decola, boa. Azul 2719, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, voa direto Leda. Direto Leda, 340, 2719. Controle 4714, caso receba sinal do localizador, desconsidere. 4714. controle, Salvador, bom dia, o Xangar 6200, tem que ter informação, Oscar. O Xangar 6200, aciona a identificação, deixa via chegada a TP1 para o nível de voo 120. Identificou, desce para 120 na TP1, o Xangar 6200. Só confirmando o 6200 e ele é de X-Ray da 28, operando em toda extensão? Poxa, né, 6200, procedimento é o RNAVE, devido ao localizador inoperante. Ok, RNAVE da 22 devido ao localizador e a pista opera em toda extensão. Afirmativo. Obrigado. Estamos no Serra Vitor 363, final do RNAV, volta 4714. São 4714, chama a Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895 vai chamar, está 4714. Torre Salvador, está 4714, final RNAV, pista 28. Tá 4714. Já tá visual com o campo? Afirmativo, visual. Ok, gente, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ok, tá aguardando 4714. Boa, no 556, próximo ponto espera a possibilidade de decolagem imediata. Gente, gol no 556, mantenha a ponto espera. Mantém. Pistão 4714, avistado, pouso autorizado, pistão 28, vento 240 graus, 109. Livre o pouso, pistão 28, pistão 4714. Xangar 6200, informação de tráfego 11 horas 2 meia milhas, rumo sul, passando a nível de voo no 30, em subida, Embraer 190. Xangar 6200. Salvador, Alta 3604, gente da hora. São 3604, aciona a identificação, dessa via chegada a TP1 para o nível de voo no 30. No 30, identificado, 3604. Azul 2719, informação de tráfego 3 horas, 23 milhas, rumo oeste, passando nível de voo no 90 em descida, Airbus 320. 5 autorizado a galera manter, pista na zero. Certo. Vou no 556, disse mantém. 322, confirmado. 510-238, boa. O 4441 aciona a identificação, dessa havia chegado TP1 para o nível de voo no 40. Chané 6200, após Momba, desça para 4 mil pés, ajustando a 0 no 8, e voo Serra Vitor 362 para o início do procedimento. Voando 362, desça 4 mil pés, 6200. Chané 6200, após a posição Momba, autorizado o Serra Vitor 362. Após Momba, voo 362, Chané 6200, descendo para 4 mil pés. Serra Golf, acho que é justo na 0 no 8. Uma 556, decolada 53. Chame o controle Salvador em 1-20-8. 7-208. Controle gol no 556. Gol no 556, mantém a rede de decolagem até 2500 pés, após partida Sambo 1. Subo para o nível 360, passando por nosso radar. Certo, após Sambo 2. 3604. 3604, desça para o nível 110. 2 Salvador, azul 5048, desce para 170 na Felipe 1. Azul 5048, aciona a identificação, dessa via chegada Felipe 1 para o nível de voo no 40. Felipe 1 no nível 140, azul 5048. Azul 4441, desça para nível de voo 120. 120-4441. Gol 1556, suba e mantenha nível de voo 100. 100, 556. Confirmando, é Leda ou Monte para pro? 1556 para onde, Leda? Leda. Falagem, mantenha pro até 2500 pés, na 3191. 0. Para o 110, 1R320. E informação adicional, posição de 2 horas, 30 milhas, rumo oeste, passando a nível 190, em descida para o 120, o Embraer 190. Certo. Tem a Golf Charge, Carlinhos, mantém reporte pronto para decolagem. 3191, no decolado 057, é meu controle, Salvador, 120, decimal 8. Muito obrigado, boa tarde. Zero, autorizada para o Adidóculo. Controle, o SAN 3191. SAN 3191, no contato radar na decolagem, mantenha pro até 2500 pés. Após, suba para o nível 100, via saída São Bruno. Ok, estamos cientes, obrigado. A Módiva, o 556? Bruno 556, aguarde coordenação. Então 3604, desça para o nível de voo 050. 050, para 3604. Renave, via 200. Cruzamento do campo. Sim, desculpa, esquerda, cruzando o campo de imediato. Agilizando agora de transferência ao controle, Salvador. Sim. 200, autorizado. Final do procedimento da Renave, pista 28. Ponte passando, servidor 362. Agora passando 3, 62, 62, 00. Confirme, está operando em toda extensão, né, Abel? Afirmo, toda extensão. Obrigado. 71204441. Edmar, tenha 120, guardando a descida, 4441. 120, mantenha 4441. Romeu Serra Golf Eótica, está na prova do pedágio e aguarde de transferência. Mantenha a prova do transferência, livrou o campo. Mantenha a prova do pedágio e aguarde de transferência. Sim, mantendo. Seguindo a descida, azul 5048, na visual com o tráfego ali à frente. Estou autorizado, desça para 5 mil pés, que é 1-0 no 8. 5 mil pés, 1-0 no 8, azul 5048. Estou 3. Posição azul 5048, na escuta? Azul 5048, prossiga. Desça via até o nível de voo 1-1-0. Via para o nível 110, azul 5041. Pode prosseguir o azul 4441? Azul 4441, desça para 5 mil pés, que é 1098. 5008 no azul. É o 4441. Voo no 556, é autorizado a subida até o nível de voo 360. 360, pode voar forte, mano. Precisado voar direto do Dóquilo. É, não entendi. Autorizado voar direto, posição Dóquilo. Delta Rocha, Kilo Lima, uniforme. Delta Rocha, Lima, uniforme, isso? Delta Rocha, Kilo Lima, uniforme. É, não está previsto aqui na minha saída, vou procurar ela aqui. Informação do centro, vou checar novamente. Suba até o nível 360, aguardando coordenação. Tá. 3191, restrito nível 100, devido tráfego 12 horas, 14 milhas, rumo oeste, passando 130 para 1190, Embraer 90. Fiquei atingindo 100 agora. 604, desça para 4 mil pés, autorizado procedimento RNAV, pista 28, reporte passando até a Vitor 363. 7, RNAV da 28, até 3604. Chamada 0, copiar o LS da 28. Observador, bom dia, Xanemia 200. Xanemia 200, pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 0 9 9. Pouso da pista 28, Xanemia 230, confirme o vento. 230 graus, 0 9 9. Segmento RNAV da pista 28, reporte passando até a Vitor 366. 7, Portará. Azul 4441, no controle. Hoje Serra Vitor 362, desça para 4 mil pés. GNH 10017, faz autorização final do procedimento RNAV da pista 28. É, continua, RNAV ou LS aí? Não, o LS está fora no momento, devido o localizador, comutação do lote. O localizador está fora no momento. Dá um procedimento e usa o procedimento RNAV. Tem condições de executá-lo? Afirmativo, força 62 para executar o RNAV 28, desça para 4. Azul 5048, desça e mantenha 5 mil pés, GNH 10017. Desce para 5 mil pés, ajuste no 017, azul 5048. Pé 3191, continue subida para o nível 340. 340, obrigado. Romeu Serra Golf, Oscar, controle, prossiga. É, o Serra Golf, Oscar, vai manter o corredor forte, vai manter até 20 milhas, reportará para regresso. Gente, mantenha condições de voo visual, que negar 1-0 no 8. Reporte se for levar CTR em Salvador, 20 milhas. Gente. TAN 3604, complete final, procedimento RNAV, pista 28, chame a torre no 8-95. 8-95, vai chamar. TAN 556, passa nível 160, chame o centro Recife, 125-1, alterna 123-8. 5048, reduz a velocidade para 220 nós. Azul 5048, reduzindo 220 nós. Passando 362, autorizado, RNAV para o azul 4441. Autorizado, final do procedimento RNAV, pode passar no servidor 363. Hotel 3604, complete final, procedimento RNAV, chame a torre no 8-95. TAN 3745, vento 220 graus, 089. Decolagem autorizada, pista 28, após a decolagem mantém a reta até 2500 pés. Acertei livre decolagem, mantenha a reta até 2500 pés, TAN 3745. Salvador, bom dia, gol 97, 9 graus, contra a da 2. Gente, gol 790, continue a aproximação, aguarde autorização. Para ingresso. O apoio está limitado pela radial 100 de Salvador, aguardando para reassumir o Zé Vitor 363. Azul 5048, direita 060. Descendo para 5.000 pés. Está travado, está 3604. Está 3604, ponto autorizado 28, 20, 20, 0, grau 089. É, autorizado, 12, 3, 604. Está 3745, decolado, 07, chama o controle Salvador, 120.8. 20.8, está 3745. Zona 91, passa 150, chama o centro na frequência 125.1, alterna 123.8. 1251, 1231, da 3091. Controle Salvador, bom dia, Golo 9961. 9062, aguarde. Controle, boa tarde, Santos 3, 7462. Salvador, assuma navegação na Proxy Revitor 363, desça para 25007. Aprou o CAVIC 363, desce para 2500 PES, 1017, azul 5048. Voo 1962, contato radar, desça via chegada TIP 1 para nível de voo 120. Via 120. Controle OTAN 3745. 3745, contato radar, suba via saída SAM 1, restrito a subida até o nível de voo 100. Tá voando esse 100, OTAN 3745. Pode voar, Mótico, presente, ó. Boa de coordenação. Ótimo, aguardando. Estabilizado, azul 4, 4, 4, 1. Complete final, procedimento RNAV. Chame a torre 18, decimal 95, azul 4, 4, 4, 1. Tem 18, decimal 95, 4, 4, 4, 1. Mantenha a posição antes da Alfa 219. Da Alfa 219. Boa tarde, 4441. 4441, continua a aproximação. Descanso zero, avistado, pouso autorizado, pista 28, 210 graus, 089. Pouso 2500, NH1017. Livre 2500, NH1017. O 048, complete final, procedimento RNAV, chame a torre 18, decimal 95. Torre 1895, azul 5048. Região acendendo 3745. E mantenha uma centena, o TAM 3745. Hoje, uma centena. 5045. O 4441 no solo Zuma 2, de beira esquerda, via taxiway Delta. Mantenha a posição antes da Alfa e chame o solo em 1219. Ok, Libra e esquerda Delta, mantenha a posição antes da Alfa, chama o solo 219. Dan 3745, forma o tráfego 1 hora, 25 milhas, rumo oeste, passando o nível de voo 170 para o nível 120, Boeing 737. Posicente, Dan 3745. O voo no 962, tráfego 11 horas, 22 milhas, rumo sul, mantendo o nível de voo 100, Airbus 320. Zero, ele mantém. Captura 2-2. Azul 5048 no solo azul 5, libere à esquerda, 121.9, antes da Índia. 129 antes da Índia, ou 5048. 4.017. A 3745, tráfego informado anteriormente superado, suba para o nível de voo 360. Aqui você dando 360, tanto aí, 745. Sobre Salvador, boa tarde, chama 330, informação Papá, cruzando 260. Posição Oxané 6330, contato radar, dessa via chegada TPIP 1 para nível de voo 050, QNH 1097. 2017 atualizado via TPIP 1 para o 050, Oxané 6330. Romeu 962, voo Serra Vitor 362, autorizado sinal do procedimento RNAV, pista 28, reporte passando Serra Vitor 363. 362, reportar o 3, o gol 9962, obrigado. 208, seria, tá, obrigado, gol 9790. Controle boa, 9790, decola, mantendo a proa de decolagem, passa 2000. Boa, 9790, contato radar, suba via saída Arão para o nível de voo 370. Arão 37, senhor, é passando 2500 agora, direita Arão, confirme. Exato, direto Arão à direita. Direto Arão no 790. É, controle de Salvador, Serra Delta de Juliette. Confirme. É, cria a confirmação do solo pro Serra Delta de Juliette. Serra Delta de Juliette. É, 121 decimal, 9. 121. Concentro agora 251, alterna 123833, 74. Olho no 790, pode curvar direita, Aracaju? Aguarde coordenação, voo no 790. Mantendo a saída, no 790. Controle Papa Romeu, Serra Golf Oscar, está regressando, solicita um no 1000 pés. Pés, QNH1097, autorizado no meu pés, reporte ingressando no corredor Interlagos. Ingressando no corredor no meu pés, QNH1017, reportará na Interlagos. O 962 passou o 363, já avisou, capim. Por 1962, complete final, procedimento RNAVE, chame a torre 118.95. Obrigado. E boa, gol 9962, a 4 milhas do 364, chave de ocupação. Gente, gol 9962, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Voo 790, passa nível de voo 180, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545.285, seu obrigado, muito boa, voo 790. Voo 9962, avistado e pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 09 lanche. Livre pouso, bem feito, voo 9962. Boa tarde, papapá. 3378, contato radar, via essa via chegada da TPIP 1 para o nível de voo 060. 060, via TPIP 1, 3378. Salvador, boa tarde, eu sou 4144, mas espera. Só um pouco para trabalhar.